Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 27 de janeiro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 27 de janeiro de 2012, sexta-feira de Lua Nova. O ditado de hoje é: cada cabeça uma sentença. Na dica desta sexta, não compre por impulso. No Armento e Companhia, no boletim do Santa Catarina Rural, você ouve sobre os benefícios da amora. E na entrevista de hoje, sobre semeadura em áreas de caíva, ajuda na produção de leite no Planalto Norte. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de economia de hoje, não compre por impulso. Se possível, ao comprar, pague sempre à vista. Pesquise preços e compre em liquidações e pontas de estoque. É hora das notícias. As cooperativas aqui em Santa Catarina, por conta da estiagem, querem passar a priorizar investimentos na conservação da água. A OSESC, que é a Organização das Cooperativas, está convocando uma força-tarefa para que 53 cooperativas agropecuárias de Santa Catarina, que reúnem mais de 63 famílias rurais, possam concentrar seus esforços na produção de projetos, na elaboração de projetos que visem a captação e o armazenamento da água da chuva com a construção de cisternas e sistemas de conservação. O governo tem anunciado 10 milhões de reais em cotas extras de financiamento do programa Juro Zero para Agricultura e Piscicultura, a partir do Fundo de Desenvolvimento Rural da Secretaria de Estado de Agricultura e da Pesca. E a OSESC, então, está incentivando seus associados a aplicarem recursos na captação e armazenagem da água da chuva, para terem processos de irrigação e não sofrerem tanto com as estiagens. Outra notícia para você, nosso ouvinte, é que a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca está liberando R$ 180 mil reais para a reposição de alevinos na região de Rio do Sul. Uma boa notícia para a piscicultura. Esses recursos são para a recuperação das larvas de peixes levados pela enchente de setembro último, que atingiu propriedades na região do Alto Vale do Itajaí. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Conversamos hoje com Silvano Breda, que é engenheiro agrônomo e que esteve recentemente no Planalto Norte fazendo uma reportagem para o programa de TV da EPAGRE, o Santa Catarina, ou SC Agricultura. E o Silvano visitou áreas de caíva. O que são áreas de caíva, Silvano Breda? Meu Mauro, essa foi uma experiência interessante, me marcou. Áreas de caíva são aquelas áreas de mata nativa ainda, né? E com árvores mais esparsas, né? Não é uma mata muito fechada, e com uma pastagem por baixo, né? Essas são chamadas áreas de caíva. E essas pastagens por baixo dessa área nativa, é uma pastagem de boa qualidade? Não. São pastagens nativas, né? E pelo fato de estarem sob as árvores, num local sombreado e tal, com pouco sol, elas se desenvolvem muito pouco, né? São pastagens raspadas e principalmente nos períodos de inverno, aqui na região sul do Brasil, né? Que praticamente o pasto desaparece. Bem, essas áreas de Caíva no Planalto Norte, Silvano Bredo, o que a IPAGRE, o setor produtivo, tem feito lá nessa região? Aí que entram as novidades, porque essas áreas elas são importantes, né? Porque elas pertencem, a maioria, a pequenos agricultores, né? E atividades de pequenos agricultores nessa região, além das lavouras, eles têm a pecuária de leite, né? E usam essas áreas de Caíva para a pecuária leiteira, mesmo porque as outras áreas servem para lavouras, né? Eles não têm como pôr pastagem para gado. E também não podem mexer nas árvores, né? A não ser para a exploração da erva mate, que tem muito naquela região. Então, o trabalho que foi feito com a pesquisa lá foi a recuperação dessas áreas e a introdução de espécies de inverno, tanto leguminosas quanto gramíneas, principalmente. É feita, então, uma sobressemeadura? Exato, essa é a técnica utilizada. Então, primeiro se faz uma suplementação de adubação no solo, com adubação orgânica, normalmente ali rejeitos industriais da própria região, né? E depois a sobressemeadura, que é só jogada, não é incorporado, mexido no solo, né? É só jogada a semente de azevém, né? E ervilhaca, pode ser trevo também, né? Mas principalmente o azevém. Então, o que acontece no inverno, principalmente, que some toda a pastagem? Eu vi pastagens lá praticamente na altura da minha cintura. E essas áreas são piqueteadas com cerca elétrica entre as árvores mesmo, né? Não precisa moirões, e fazem o rodízio do pastejamento. Então, esse pessoal, eu conversei com um casal de produtores lá, conversei com os pesquisadores. As pessoas, os agricultores estão felizes, porque diziam assim, ó, Silvano, eu tenho que, além de não produzir quase nada, eu ainda tenho que suplementar, comprar ração, suplemento para minhas vaquinhas, ou então, e mesmo assim, ir até a lavoura, cortar milho, carregar nas costas, na carroça, etc. Quer dizer, muito trabalho. E hoje, o que eles têm? Eu vi lá animais bem gordos, alta produtividade e muito menos trabalho. Isso a mulher lá me falou, assim, de boca cheia, como se diz, né? Feliz da vida. Então, sobressemeadura em áreas de Caíva, no Planalto Norte, ajudando na produção de leite, é isso, Silvano? É isso aí, sempre lembrando, né, que quem se interessar por esse assunto, por exemplo, como outros que a gente conversa aqui, procure o extensionista ali no seu município, né? Perfeito, nós agradecemos Silvano Breda, engenheiro agrônomo, que esteve no Planalto Norte fazendo reportagem para o SC Agricultura sobre esse assunto, sobre semeadura em áreas de Caíva. Obrigado, Silvano. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. A amora, presente em escala comercial no Planalto Norte, aqui em Santa Catarina, é uma fruta de origem asiática. Boa para a saúde, a amora ajuda a prevenir diversas doenças, pois aumenta o sistema imunológico do corpo, reduz também o colesterol e ajuda você a perder peso. Existem a amora branca, a amora vermelha e a amora preta. No caso aqui de Canoinhas e Santa Catarina, a produção de 3 cultivares de amora preta. A amora pode ser consumida o fruto ou as folhas da amoreira em forma de chá. Os benefícios da amora incluem ajudar a reduzir os riscos de degeneração óssea e da osteoporose. Ajuda também na redução dos radicais livres, combate o envelhecimento e aumenta a sua energia. Também é bom contra as cãibras. E a amora ajuda ainda a regular o intestino. Chá de folhas de amora. Coloque 1 litro de água e ferva com 3 folhas de amoreira previamente lavadas. Deixe ferver durante 5 minutos. Quente ou frio, você pode consumir o chá de amora sem açúcar 3 vezes ao dia. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. A Comissão de Fruticultura de Canoinhas, no Planalto Norte do estado de Santa Catarina, prepara para este ano de 2012 um planejamento de gestão para a central de congelamento e armazenamento de pequenos frutos, inaugurada em dezembro passado com recursos do MDA. Este ano, com recursos do Santa Catarina Rural, Canoinhas pretende transformar essa central de congelamento e armazenamento de pequenos frutos numa central que possa utilizar as 2 câmaras de armazenamento para a estocagem de pequenos frutos. Originalmente, essa central foi criada e inaugurada em dezembro passado para atender cerca de 20 famílias de agricultores familiares de Canoinhas que produzem amora preta. A maior aceitação foi da cultivar Tupi, que atende às exigências dos consumidores por ser uma variedade mais saborosa. Então, com recursos do Santa Catarina Rural, ao longo de 2012, essa central de congelamento e armazenamento de pequenos frutos, hoje utilizada apenas com amora preta, deve ter a sua capacidade de armazenamento expandida para 10 toneladas de diversos frutos da região de Canoinhas. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.